contagem regressiva, dá um salve nos moleque. Põe a touca, catufura nas pistolas ou confere. Vamos nessa sem dar falha, papo de se aposentar. Duas milha, quatro mano, é catar e se jogar. Fita dada, mão a mão, tá tudo dominado. O gerente é o pé e lá fora tá os cavalos. O Fabinho vai entrar e render o pé de porco, o magrelo e o Tom. Lá dentro tá de olho, assim que eu sacar você já sabe o que faz. Dois minutos, cata tudo, deixa nada para trás. A fuga é pelos fundos, saída de emergência. Os moleque tá lá fora pra dar aquela assistência. Subiu a adrenalina e eu não posso fraquejar. As piveta vem na mente, deixa pra lá. O mano deu a fita, tá mamão, tá perfeito. Mas tá tudo estranho, tá calmo, mó silêncio. Barato tá bom não, aborta a missão. Eu sou sujeito homem, ninguém vai ficar na mão. Do nada eu me lembro a pregação do pastor. Se não vim pelo amor, vai vim pela dor. Eu tento acreditar que é apenas coincidência. Viatura no farol, é outra ocorrência. Em jogo tá a honra, não posso desistir. Vamos nessa, tudo certo, é hora de agir. De fura na mão, bagulho é louco sem mistério. É assalto, vai pro chão, já dou o papo reto. Nunca vi tanto dinheiro, tem onça e tem lobo. Do nada meu irmão, ouço o grito e os pipocos. Zé Povinca aguetou, e aí fudeu com tudo. Virou super-herói, que salva o mundo. Correu gritando alto, no banco tem ladrão. Pé de porco ganhou e já veio na direção. Encurralado sem saída, enfrentando o sistema. Lembrei do ditado que o crime não compensa. Agora já é tarde, não tem pra onde correr. Lei da selva, lei do cão, matar ou morrer. Vambora, vambora, caralho, sai, sai, mano. Por aqui.